corpos esquisitos. Um programa sobre outras músicas. Na Rádio Paralelo. Mais uma vez, boa noite a todo o auditório da Rádio Paralelo. Hoje a emissão de Corpos Esquisitos vai ser em contínuo, vai ser non-stop, vai ser uma história. E imaginem que o meu amigo Manco me rouba de 20 euros e me deixa em casa um disco de Nelson Ned. E eu começo a ouvir e Nelson Ned pergunta o que é que eu vou fazer ou a mulher vai fazer domingo à tarde. E então eu lanço a pergunta na atmosfera, na internet, e o Mário Viegas responde e responde-lhe poeticamente e lê-lhe Manuela Fonseca, o Domingo de Manuela Fonseca. Prontos. Mas acontece que também a Cidália Moreira respondeu ao inquérito e manda-lhes uma música chamada Miúdo da Rua, e chama-lhe Miúdo da Rua e diz que são sinais do tempo. Mas Nelson Ned não desiste e volta à carga, destroçado, discursoado, até que a Lídia Lantes lhe convida para a sua igreja, que ela tem com Omar Rodrigues López. Por fim, os Nurse With Wound resolveram mandar a segunda parte de um disco que recria o último ano em Marienbade, Rob Grillier e Alain Resnais, e Mário Viegas volta à carga com carta aos meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya. Espero que gostem, até uma próxima emissão. Baju pun di sana sana uling dua nak uli ke dulu nak di nak kayu dan sabung uli. Barang siang lu apa kita buku ni lah. Ayo lihat ini dia. Domingo à tarde, pois eu quero convidar você para sair comigo. Passear por aí numa rua qualquer da cidade. Dizer pra você tanta coisa que a ninguém eu digo. Eu não tenho nada pra fazer domingo à tarde, pois domingo é um dia tão triste quem vive sozinho. Quando eu vejo um casal namorando, é que eu sinto a verdade. É tão triste passar o domingo sem ter um carinho. Você também vive tão só, sei que vai me entender. Sem amor é muito mais difícil a gente viver. Pela última última vez me responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Quando chega domingo, faço tenção de todas as coisas mais belas que um homem pode fazer na vida. Há quem vá para o pé das águas deitar-se na areia e não pensar. E há os que vão para o campo, cheios de grandes sentimentos bucólicos, porque leram de véspera no boletim do jornal Bom Tempo para Amanhã. Mas uma maioria sai para as ruas pedindo, pois nesse dia aqueles que passeiam com a mulher e os filhos são mais generosos. Um rapaz, que era pintor, não disse nada a ninguém e escolheu o domingo para se matar. Ainda hoje a família e os amigos andam pensando por que seria. Só não relacionam que se matou num domingo. Mariazinha Santos, aquela que um dia se quis entregar, que era o que a família desejava para que o seu futuro ficasse resolvido. Mariazinha Santos, quando chega domingo, vai com uma amiga para o cinema. Deixa que lhe apalpem as coxas e abafa os suspiros, mordendo o lencinho que sua mãe lhe bordou quando ela era ainda muito menina. Para eu contar isto, é que conheço todas as horas que fazem um dia de domingo. À hora negra das noites frias e longas, sei de uma hora numa escada onde uma velha põe a sua neta e vem sorrir aos homens que passam. E a costureirinha mais honesta que eu namorei vendeu a virgindade num domingo, porque é o dia em que estão fechadas as casas de penhores. Há mais amargura nisto que em toda a história das guerras. Partindo deste princípio que os economistas desconhecem ou fingem desconhecer, eu podia destruir esta civilização capitalista que inventou o domingo, e esta era uma das coisas mais belas que o homem podia fazer na vida. Então, todas as raparigas amariam no tempo próprio e tudo seria natural, sem mendigos nas ruas nem casas de penhores. Penso isto e vou a grandes passadas. E um domingo parei numa praça e pus-me a gritar o que sentia. Mas todos acharam estranhos os meus modos e estranha a minha voz. Mariazinha Santos foi para o cinema e outras manearam as ancas ao sol como num ritual consagrado a um deus. Até chegar o homem bem amado entre todos com uma nota de 100 na mão estendida. Venha a miséria maior que todas, secar o último restolho de moral que a mim resta. E eu fico rude como o deserto, e agreste como o recorte das altas serras. Venha a ânsia do peito para os braços. E vou a grandes passadas, como um louco maior que a sua loucura. O rapaz que era pintor aconchegou-se sobre a linha férrea para que a morte o desfigurasse e o seu corpo anónimo fosse uma bandeira trágica de revolta contra o mundo. Mas, como o rosto lhe estava intacto, vai a família ao necrotério e ficou aterrada. Conheci-o numa noite de babadeira e acho tudo aquilo natural. A costureirinha que eu namorei deixava-se ir para as ruas escuras sem nenhum receio. Uma vez que chovia, até entramos numa escada. Somente sequer um beijo trocamos. E isto porque no momento próprio olhava para mim com um propósito tão sereno que eu, que dela só desejava o corpo bem feito, me punha a observar o outro aspecto do seu rosto, que era aquela serenidade de pessoa que tem a vida cheia e inteira. No entanto, ela nunca pôs obstáculo que nesse instante as minhas mãos segurassem as suas. Hoje encontramo-nos aí pelos cafés. Ela está sempre com sujeitos decentes e quando nos fitamos nos olhos, bem lá no fundo dos olhos. Eu que sou homem nascido para fazer as coisas mais heroicas da vida, viro a cabeça para o lado e digo: rapaz, traz-me um café. O meu amigo, que era pintor, contou-me numa noite de bebedeira: olha, quando chega domingo, não há nada melhor que ir para o futebol. E como os olhos se me anuvoassem de água, continuou com uma voz que deve ser igual à que se ouve nos sonhos: no entanto, conheço um homem que ia para a beira do rio e passava um dia inteirinho de domingo segurando uma cana de onde caía um fio para a água. Um dia pescou um peixe e nunca mais lá voltou. O pior é pensar: que hei de fazer hoje que toda a gente anda alegre como se fosse uma festa? O rapaz, que era pintor, sabia uma ciência rara, tão rara e certa e maravilhosa, que deslumbrado se matou. Pago o café e saio a grandes passadas. Hoje e depois e todos os dias que vierem, amo a vida mais e mais que aqueles que sabem que vão morrer amanhã. Mariazinha Santos, que vai para o cinema morder o lencinho que sua mãe lhe bordou. E os senhores serenos, acompanhados da mulher e dos filhos, que parem ao sol e joguem um tostão na mão dos pedintes. E a menina das horas longas e frias continue pela mão da sua avó. E tu, que só andas com cavalheiros decentes ou costureirinho honesta que eu namorei um dia, fita-me bem no fundo dos olhos. Fita-me bem no fundo dos olhos. Então, virá a miséria maior que todas secar o último rastolho de moral que a mim resta. E eu ficarei rudo como o deserto e agreste como o recorte das altas serras. E virá a ânsia do peito para os braços. Domingo que vem, eu vou fazer as coisas mais belas que um homem pode fazer na vida. Calção roto, camisa suja, olhar maroto e fugindo à rusga. Rouba o que vê e o que pode tirar. Não escreve, não lê, não sabe chorar. Miúdo da rua, sem eira nem beira, com teto de lua, sem cama nem esteira. Miúdo da rua, nascido do vento, verdade tão nua, produto do tempo. Andar traquina, descalço e só, senta-se à esquina, até mete dó. Não tem um carinho de um pai e de uma mãe, bebe copos de vinho e sente-se alguém. Miúdo da rua, sem eira nem beira, com teto de lua, sem cama nem esteira. Miúdo da rua, nascido do vento, verdade tão nua, produto do tempo. Coragem não falta para o mundo encarar, corre e salta sem nunca parar. E o dia que vem vai-se repetir, não sonha, não tem direito a sorrir. Miúdo da rua, sem eira nem beira, com teto de lua, sem cama nem esteira. Miúdo da rua, nascido do vento, verdade tão nua, produto do tempo. Sem eira nem beira, com teto de lua, sem cama. chama na esteira, miúdo da rua, nascido do vento, verdade tão nua, produto do tempo. Pra casa, pois eu quero amar. Vou parar em cada esquina, tentando encontrar outro alguém bem diferente a quem eu possa dar o carinho que você agora já não quer ganhar. Eu não posso mais viver assim, guardando tanto amor dentro de mim. Pela rua existe muita gente procurando amor humildemente, e você, com esse orgulho, quer me desprezar. Não, não volto mais pra casa, agora não vou mais chorar. Meu amor, você não quer, e a outra agora eu vou dar. Pela rua existe muita gente procurando amor humildemente, e você, com esse orgulho, quer me desprezar. Não volto mais pra casa, hoje eu quero amar. Eu não volto mais pra casa, hoje eu quero amar. Jurgis said, cut off your own fucking head. You wanna go on a suicide mission? Go on a suicide mission. One man, one bomb, the innocent children, and the innocent males, civilians, out of there. Motherfucker that condemned this world to war. We've been at war ever since. Belief in a cruel god. A woman has never started a world war. Makes for cruel men. A woman has never stopped a world war either. What's the matter, ladies? You still don't have enough ammunition? We should have armed the women of Afghanistan and Iraq. We should have armed the fucking women. Gun drops alongside the racing pop tarts. Annie, get your gun. What's the matter, ladies? Annie, so busy get your trying gun. To prevent becoming the victim of a social act of violence. By the time the night falls on the assassin, you need to go out the enemy and kill fucking is massacre a few hundred thousand. The enemy is ruthless. Wants to turn us all into assassins. This is just madness. It's just madness. They want to turn us all into assassins. Get your goddamn guns! They expect us to just go out and kill the enemy. Kill the enemy. It's not us versus them. The enemy is within. The enemy is within. How are you supposed to kill the enemy within? The enemy is racism, is sexism, is classism, is religion, is the worship of these false fucking gods. It's God that gave us war. God invented war. We need to get rid of God. The Sunnis against the Shiites, against the Jews, against the Muslims, against the Christians, against the Baptists, against the Protestants, against the Mormons. Religion has been responsible for killing more men than all world wars combined. I mean, religion used to be the opium of the masses. Against you and me. Now it's the crack cocaine of assassins. I'm against all their false fucking idols. Millions of addicts high on junkies. Did you ever notice when you turn on the evening news, you get your daily update from that cradle of civilization, the Middle East? They never show you the women and the children. They never show you the widows or the orphans marching in single file to a border, any border, starving to death on dry grass and sand. Not sexy enough. Starving to death, not sexy enough. All they're gonna show you are the soldiers. Hundreds of yellow men dressed in the image of their gods, the gods that gave them war. Uzis raised in the air, violence is the sport of God. We need to get rid of God. Encolure de choses en fait, et l'eau en gamme, l'eau qui coule, très lentement, en fait, l'eau qui coule, je vois l'eau qui coule, la l'eau qui coule, tout dans la lenteur, tout dans la lenteur, tout, tout. J'irai voir l'ami des beaux yeux, très très beaux yeux bleus. Respire. Lilou, tu chantes. J'arrive pas à respirer. J'ai pas l'habitude, en fait, de parler ma langue maternelle. Chaque fois que je parle français, ça me fait tout drôle. Hein. Was Kiff, tout le reste, il y a plus de temps. C'était en fait une chanson que ma mère me berçait. Tout dans la lenteur, tout dans la lenteur, tout dans la lenteur. C'est tout. Sur l'autre enregistrement qu'on a fait. Ouais. Je crois que t'es en train de le dire sur l'autre enregistrement qu'on a fait. Ouais. Je crois que t'es en train de le dire sur l'autre enregistrement qu'on a fait. Ouais. Je crois que t'es en train de le dire sur l'autre enregistrement qu'on a fait. Ouais. Je crois que t'es en train de le dire sur l'autre enregistrement qu'on a fait. Ouais. Je crois que t'es en train de le dire sur l'autre enregistrement qu'on a fait. Ouais. Je crois que t'es en train de le dire sur l'autre enregistrement qu'on a fait. Ouais. Je crois que t'es en train de le dire sur l'autre enregistrement qu'on a fait. Ouais. Je crois que t'es en train de le dire sur l'autre enregistrement qu'on a fait. Ouais. Je crois que t'es en train de le dire sur l'autre enregistrement qu'on a fait. Ouais. Je crois que t'es en train de le dire sur l'autre enregistrement qu'on a fait. Ouais. Je crois que t'es en train de le dire sur l'autre enregistrement qu'on a fait. Ouais. Je crois que t'es en train de le dire sur l'autre enregistrement qu'on a fait. Ouais. Je crois que t'es en train de le dire sur l'autre enregistrement qu'on a fait. Ouais. Je crois que t'es en train de le dire sur l'autre. Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. É possível, porque tudo é possível, que ele seja aquele que eu desejo para vós. Um simples mundo, onde tudo tenha apenas a dificuldade que advém de nada haver que não seja simples e natural. Um mundo em que tudo seja permitido, conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer, o vosso respeito pelos outros, o respeito dos outros por vós. E é possível que não seja isto, nem seja sequer isto que vos interessa para viver. Tudo é possível, ainda quando lutemos como devemos lutar, porquanto nos pareça a liberdade e a justiça, ou mais que qualquer delas, uma fiel dedicação à honra de estar vivo. Um dia sabereis que mais que a humanidade, não tem conta o número dos que pensaram assim. Amar o seu semelhante no que ele tinha de único, de insólito, de livre, de diferente. E foram sacrificados, torturados, espancados e entregues hipocritamente à secular justiça para que os liquidasse com suma piedade e sem efusão de sangue. Por serem fiéis a um Deus, a um pensamento, a uma pátria, a uma esperança, ou muito apenas à fome irrespondível que lhes roía as entranhas, foram estripados, esfolados, queimados, gaseados e os seus corpos amontoados tão anonimamente quanto haviam vivido, ou suas cinzas dispersas para que delas não restasse memória. Às vezes por serem de uma raça, outras por serem de uma classe, espiaram todos os erros que não tinham cometido ou não tinham consciência de haver cometido. Mas também aconteceu, e acontece, que não foram mortos. Houve sempre infinitas maneiras de prevalecer, aniquilando mansamente, delicadamente, por ínvios caminhos, quais se diz que são ínvios os de Deus. Estes fuzilamentos, este heroísmo, este horror, foi uma coisa entre mil acontecida em Espanha há mais de um século e que, por violenta e injusta, ofendeu o coração de um pintor chamado Goya, que tinha um coração muito grande, cheio de fúria e de amor. Mas isto nada é, meus filhos. Apenas um episódio breve, nesta cadeia de que sois um elo, ou não sereis, de ferro e de suor e sangue e algum sêmen, a caminho do mundo que vos sonho. Acreditai que nenhum mundo, que nada nem ninguém vale mais que uma vida ou a alegria de tê-la. É isto que mais importa, essa alegria. Acreditai que a dignidade em que hão de falar-vos tanto não é senão essa alegria que vem de estar-se vivo e sabendo que nenhuma vez alguém está menos vivo ou sofre ou morre para que um só de vós resista um pouco mais à morte que é de todos e virá. Que tudo isto sabereis serenamente, sem culpas a ninguém, sem terror, sem ambição e sobretudo sem desapego ou indiferença, ardentemente espero. Tanto sangue, tanta dor, tanta angústia, um dia, mesmo que o tédio de um mundo feliz vos persiga, não hão de ser em vão. Confesso que muitas vezes, pensando no horror de tantos séculos de opressão e crueldade, hesito por momentos e uma amargura me submerge inconsolável. Serão ou não em vão? Mas, mesmo que o não sejam, quem ressuscita esses milhões? Quem restitui não só a vida, mas tudo o que lhes foi tirado? Nenhum juízo final, meus filhos, pode dar-lhes aquele instante que não viveram, aquele objeto que não fruíram, aquele gesto de amor que fariam amanhã. E por isso, o mesmo mundo que criamos nos cumpre tê-lo com cuidado, como coisa que não é só nossa, que nos é cedida para guardarmos respeitosamente, em memória do sangue que nos corre nas veias, da nossa carne que foi outra, do amor que outros não amaram, porque lhe roubaram. Corpos esquisitos. Um programa sobre outras músicas.